Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou a Ana Campos, coordenadora da Rede de Desenvolvimento do Gênero de Sambizanga. Nós estamos nessa rede do gênero de Sambizanga já há 4 anos, neste trabalho com mulheres naquele distrito. E esta rede não está só no distrito de Sambizanga, como também no município do Kazenga e no distrito do Quilambaquiache, no município de Viana. Gostaria também de chamar a representante desses municípios, a representante do município do Kazenga, que possa passar aqui à frente, a representante do Quilambaquiache e a representante de Viana. São senhoras incansáveis que têm estado nesse trabalho com mulheres a nível desse município. Tem sido um trabalho benéfico para as mulheres. São as senhoras que estão aqui representadas, que têm trabalhado nesses municípios. E é um trabalho árduo. E nós estamos aqui hoje, neste workshop, que tem como tema de reflexão sobre o impacto das políticas da promoção da igualdade e inequidade do género nas zonas periurbanas de Luanda. O objetivo principal desse workshop é avaliar e analisar as políticas de promoção de igualdade e inequidade do género na vida das mulheres nas zonas periurbanas de Luanda, tendo em conta os atuais constrangimentos e os próximos desafios. E queremos resultados importantes, que os participantes possam ser informados sobre as políticas de igualdade e inequidade do género. Participantes também partilham experiências práticas sobre a sua satisfação em relação ao acesso aos serviços de saúde e educação. Também ao nível de informação sobre questões de violência doméstica, aumentando o nível de percepção sobre a distribuição equitativa dos recursos de promoção do género no meio periurbano de Luanda, facilitando o acesso às políticas de promoção de igualdade e equidade do género das mulheres das zonas periurbanas. É tudo.